Londres, Paris, Lisboa, Milão, Toronto, Nova York. A loucura das ruas, a embriaguez das cores, os embrulhos enfeitados, os bonecos de corda, os carrinhos elétricos, as bebidas especiosas, as músicas de sonho. Pai Natal, sorridente, a mesa a abarrotar de iguarias, os olhos extasiados de fartura, as velas, as lâmpadas, os aquecimentos, as luvas, as botas, as neves de algodão e outras coisas belas e inúteis. Profeta Isaías. Ele é a luz do mundo, o Salvador do mundo. E João. Ele é a luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Jesus Cristo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Natal, o erguer da taça porque nasceu Jesus. E se Jesus viesse ao meio de nós celebrar este Natal, que proporia? As luzes ou a luz? Cidade de quilovátios e barracas à luz do petróleo. Cidade de postais ilustrados e de gente sem pão. Cidade de hossanas e de gritos de terror. Cidade de abraços de boas festas e de gestos violentos. Cidade de crianças felizes e de órfãos abandonados. lareira acesa e de gente sem cobertor. Cidade que vomita para comer mais e de gente que se torce de dor sem comer. Natal, uma contradição em cada ano, com a felicidade em lata de spray que em 24 horas se esvazia. Cidade que se alegra porque uma criança nasceu e não tem pena de milhares que morrem. Cidade incômoda, cidade louca, templo profanado por vendedores de homens. Natal sem cor, Natal sem alma, Natal sem Cristo, Natal sem Natal. Mas a luz que um dia se acendeu em Belém continua a iluminar o coração de milhões de homens. Talvez não sejam milhões, talvez sejam mesmo muito poucos. Mas a luz existe. A luz de Natal não se apagou e as sombras de neon que brilham nas árvores nada são ao pé da luz ténue e humilde que palpita. Pita no coração dos homens de boa vontade. Ainda há olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, gente para amar. O Natal ainda existe. Não são talvez muitos que o entendem, mas eles têm ainda os olhos abertos e sabem ver uma criança sorrir e sabem cuspir sobre uma espingarda e sabem ouvir o eco do coração dos outros. E têm força para cantar a vida, e para enfrentar a luz, e para ouvirem e falarem com os outros, e para observarem a natureza. E a delicadeza de escutar um velho que pela 10ª vez conta a mesma história, e visitar um doente que outra coisa não sabe que gemer. E entrar em cheio na vida, convencidos que vale a pena lutar, vale a pena construir, vale a pena viver. E não há nenhum computador que pense como o homem, nem nenhuma viagem mais apaixonante que a vida, nem nenhum motor mais potente que o coração. A ternura, a beleza, a serenidade de uma flor, a sinfonia de um pássaro a cantar, a vastidão imensa de uma manhã de primavera, a paciência de uma árvore que não desiste de crescer, a aventura doce de procurar novos caminhos no caminho rotineiro da vida. Festa do cotidiano, a alegria da convivência, a certeza de que onde estiverem dois ou três, aí acontece a sua chegada, o seu Natal. O nosso Natal. Jesus Cristo em carne e osso, o homem a ser homem outra vez, o lobo e o cordeiro juntos, o festival de todas as raças, a apoteose de um mundo que vale porque é mundo.